precisar, bato na sua porta, podemos recomeçar. Talvez um dia a gente se resolva, talvez tu seja mais uma cicatriz. Mas sempre que eu falo de ti, lembro da sua mão na minha. Meu Deus, o que é que eu fiz? Ainda penso muito em ti. A vida não tem sido justa. Cê sabe, ainda tô aqui. Só falta ainda me assustar. Eu te vi na rua ontem. Eu lembrei do quanto eu te amo. Vendo você vazar, bato na sua porta, podemos recomeçar. Talvez um dia a gente se resolva, talvez tu seja mais uma cicatriz. Mas sempre que eu falo de ti, lembro da sua mão na minha. Meu Deus, o que é que eu fiz? Ainda penso muito em ti. A vida não tem sido justa. Cê sabe, ainda tô aqui. Só falta ainda me assustar.